Portal do Arrocha. Acreditei na sua carinha de inocente. É, doeu sim, mas eu pensei que você era diferente. Meus amigos sabiam e não me falaram, me viram feliz, ficaram de bico calado. Mas quando eu descobri, já tava apaixonado. Não parecia, não, não parecia. Carinha de bebê e alma de rapaz. Percebi, tava chamando ela de vida. Não parecia, não, não parecia. Carinha de bebê e alma de rapariga. Não parecia, não, não parecia. Quando eu percebi, tava chamando ela de vida. O Gesseiro mais chorado do Sergipe, Gesso líder. Alô, meu amigo Marcos. Aquele abraço, viu? Acreditei na sua carinha de inocente. É, doeu sim, mas eu pensei que você era diferente. Meus amigos sabiam e não me falaram, me viram feliz, ficaram de bico calado. Mas quando eu percebi, já tava apaixonado. Não parecia, não, não parecia. Carinha de bebê e alma de rapaz. Não parecia, não, não parecia. Quando eu percebi, tava chamando ela de vida. Não parecia, não, não parecia. Carinha de bebê e alma de rapariga. Não parecia, não, não parecia. Quando eu percebi, tava chamando ela.